A Sura do Monte de Atur. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelo Monte de Atur. E por um livro escrito em pergaminho desenrolado, e pela casa povoada, e pelo teto elevado, e pelo mar abrasado. Por certo, o castigo de teu Senhor sobrevirá. Ninguém poderá detê-lo. Um dia, quando o céu se agitar energicamente e as montanhas caminharem realmente, então, nesse dia, ai dos desmentidores que estão em confabulações divertindo-se. Um dia serão arremessados no fogo da Gena vigorosamente. Este é o fogo que desmentieis. Então, isto é magia ou vós nada enxergais? Sofrei sua queima. Pacientai ou não pacienteis, ser-vos-á igual. Apenas sois recompensados pelo que fazíeis. Por certo, os piedosos estarão em jardins e delícia, hilares pelo que seu Senhor lhes conceder, e seu Senhor guardá-los-á do castigo do inferno. Dir-se-lhes-á: comei e bebei com deleite pelo que fazíeis. Reclinados sobre leitos alinhados, e falos-emos casados com rures de belos grandes olhos. E aos que creem e que sua descendência o segue com fé, ajuntar-lhes-emos sua descendência e nada lhes diminuiremos de suas obras. Cada qual será penhor do que houver logrado. E prover-lhes-emos frutas e carnes do que apetecerem. Neles mutuarão taças em que não há frivolidade nem ato pecaminoso. E circularão entre eles, para servi-los, mancebos belos como pérolas resguardadas. E dirigir-se-ão uns aos outros, interrogando-se. Dirão: por certo, antes em nossas famílias estávamos atemorizados do castigo. Depois Alá fez-nos mercê e guardou-nos do castigo do Samum. Inna kunna min qablu nad'uhu Por certo, antes nós o invocávamos. Por certo, ele é o blandicioso, o misericordiador. Então Muhammad adverte, e pela graça de teu Senhor, tu não és adivinho nem louco. Ou dizem eles, é um poeta de quem aguardamos a surpresa da morte. Dize, aguardai-a, por certo sou dos aguardadores convosco. Será que suas mentes lhes ordenam isso, ou são um povo transgressor? Ou dizem, ele o inventou? Não, mas eles não creem. Então, que façam vir uma mensagem igual a ele, se são verídicos. Ou foram eles criados do nada, ou são eles os criadores? Ou criaram os céus e a terra? Não, mas não se convencem disso. Ou têm os cofres de teu Senhor? Ou são eles os donos absolutos? Ou têm uma escada por meio da qual escutam segredos do céu? Então, que aquele que escuta para eles faça chegar evidente comprovação. Ou são dele as filhas e de vós os filhos? Ou lhes pedes um prêmio, então estão sobrecarregados de ônus? Ou têm a ciência do invisível, então escrevem o que querem? Ou desejam armar insídias? Então, os que renegam a fé serão eles os insidiados. Ou tem Deus outro que Alá? Glorificado seja Alá acima do que idolatram. E se vissem cair um pedaço do céu, diriam, são nuvens aglomeradas. Então deixa-os até depararem seu dia em que cairão fulminados. Um dia em que nada lhes valerá a sua insídia e não serão socorridos. E por certo, além disso, há castigo para os que são injustos, mas a maioria deles não sabe. E pacienta quanto ao julgamento de teu Senhor, pois estás diante de nossos olhos, e glorifica com louvor a teu Senhor quando te levantares. E durante parte da noite glorifica-o, então após se desvanecerem as estrelas.